Pode parecer mentira, mas 1º de abril hoje faz 3 anos que o Siri veio parar na Ilha da Magia. Essa música vai para G. Muniz, um abraço bem apertado. Roberta Sá, Trio Madeira Brasil, na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz FM. Paixão forte me domina, agora que começou. Agora trocando as pernas, Carol Saboia, um machixe. Depois Mariana Bernardes com Elton Medeiros. A Ponte. Muqueca de Siri na Rádio Campestre, toda quinta das 8 às 9 da noite. Domingo das 11 ao meio-dia tem o repeteco do programa. Fora Bolsonaro genocida. Muqueca de Siri na Rádio Campestre. Saudades de Elton Medeiros, querido. Caixa de fósforo, emocionante. Chora, põe o coração na mesa. Chora, tua secular tristeza. Coração da lama aí, chora. A dor santa e a dor profana aqui, Deus proteja quem chora. Por toda a tristeza humana, o homem é sempre só, o filho é sempre pó. É a ponte entre mais nada e outra vida a mais. E Deus protege a quem chora. Proteja quem

Rapaz, show na Avenida Tunico e Martinho da Vila Isabel. Moqueca de Siri 98.3 Rádio Campes. A mistura do frevo com samba. O pai arraia baixou na avenida do seu cavalo azul e branco. E era o ano do centenário do brasileiro de real valor. Tenha memória os tempos difíceis em que a seca era causticante, mas os caboclinhos não perderam a fé e os maracatus não silenciaram. Os caboclinhos não perderam a fé e os maracatus não silenciaram. Surgiu um movimento de popular cultura para dar consistência à educação, com o mestre Paulo Freire, Brenan Suassuna, professor Germano e outros sonhadores. Grande legado é a esperança de que o país vai se superar, como pregava Duro Santo, que era confidente do Miguel Arraes. Dançavam frevo, cantavam ciranda. Lá no Recife o baile é pra pular, e cá no Rio, alegremente, vou frevando samba e ensinando o carnaval. Ei! O pai arraia baixou na avenida o seu cavalo azul e branco. E era o ano do centenário de um brasileiro de real valor. Veio à memória os tempos difíceis em que a seca era causticante, mas os caboclinhos não perderam a fé e os maracatus não silenciaram. Mas os caboclinhos não perderam a fé e os maracatus não silenciaram. Surgiu um movimento de popular cultura para dar consistência à educação, com o mestre Paulo Freire, Brenan e Suassuna, professor Germano e outros sonhadores. Grande legado é a esperança de que o país vai se superar, como pregava o futuro santo, era confidente do Miguel Arraes. Dançavam frevo, cantavam ciranda. Lá no Recife o baile é pra pular, e cá no Rio, alegremente, vou frevando samba e ensinando carnaval. Vou frevando samba e ensinando carnaval. Vou frevando samba e ensinando carnaval. Vivo, frevo, vivo, baia, baia, vivo, samba, viva o meu carnaval. Este foi o lado A do Moqueca de Siri. Cervejas populares com Ives Seixas. Depois, samba de Moqueca com Corrali Clement. Água da Minha Sede, Roberta Sá e Trio Madeira Brasil. Trocando as Pernas, Carol Saboia. A Ponte, Mariana Bernardes com Elton Medeiros. Voz Bandeira, Marina Iris. Aí Noite Cariocas com Gal Costa. Musa da Babilônia, Dona Onete Benegão. E terminamos do bloco com Baixão na Avenida, Tunico da Vila e Martinho da Vila, do disco Bandeira da Fé. No fundo estamos ouvindo Tiquinha Rodrigues, Em Poeira. Trocar uma figurinha conosco, arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca é com U e com QU. Tem Instagram, Facebook. Spotify. Não tem YouTube, galera, porque é um programa de rádio, valeu? Aos músicos, produção local, produção independente, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, em língua latina, manda material pro muquecasiri@gmail.com. Esse fundo aí é no polimento da fivela, Maciel Salu. E o lado B do programa, vamos começar com uma figurinha carimbada já aqui. A cantora Andréa Dias tem um disco maravilhoso chamado Pelos Trópicos. Só que a música que a gente vai tocar chama Mais Amor, é do álbum volume 3. Mais amor é o que está todo mundo precisado. O que geral não aguenta mais é o babaca falando besteira, fingindo que nada está acontecendo, e todo dia o país assim bate recordes e recordes e recordes e recordes de mortes pela pandemia. Mais amor, Andréa Dias, mais amor, por favor. E fora Bolsonaro genocida. Pelo amor. Marina Lima no Muqueca de Siri. Do disco Virgem, lá do século passado, Hearts, Corações. Agora batidão bonito, Rodrigo Maranhão, no Muqueca de Siri, na Rádio Campeche. Que já sonhei, agora é verdadeiro. O ano inteiro eu faço carnaval. Hoje mandei no corte do cabelo, num pano maneiro, beat original. É que eu preparei um batidão bonito pra soltar meu grito. Hoje não me leva mal. Tô legal, tô legal. Eu quero é me perder no teu apego. Ouça meu apego, meu tambor vem te chamar. Dança que já sonhei, agora é verdadeiro. O ano inteiro eu faço carnaval. Hoje mandei um corte do cabelo, num pano maneiro, beat original. É que eu preparei um batidão bonito pra soltar meu grito. Hoje não me leva mal. Eu quero é me perder no teu apego. Ouça meu apelo, meu tambor vem te chamar. Que já sonhei, agora é verdadeiro. O ano inteiro eu faço carnaval. Hoje mandei no corte do cabelo, num pano maneiro, beat original. Eu preparei um batidão bonito. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Megahertz, uma frequência comunitária. Semana que vem a gente tem a participação especial entre a distância, Tatiana Dauster, querida amiga. E agora vamos ouvir Nó com ela mesma. Abraço apertado, Tati. A minha vida deu um nó e eu sigo desatando. É a tristeza de um só que eu estou cantando. Lavo do peito essa dor, faço do grito um canto. E da história desse amor, uma canção e tanto. A minha vida deu um nó, um nó, um nó. E eu sigo desatando. É a tristeza de um só que eu estou cantando. Lavo do peito essa dor, faço do grito um canto. E da história desse amor, uma canção e tanto. Tatiana vem conversar conosco sobre o projeto Só Brother Band. Tem live no dia 11, então dia 8 ela entra aqui. Um beijo pra Eliane Bassano, produtora. Falando em brother, seja bem-vindo, Juvenal Silva. Com você na minha boca, divide os vocais com Una. Errata, Juvenil Silva. Cadê meu óculos? Never.

Este foi o Muqueca de Siri de hoje. No lado B ouvimos Mais Amor com Andréa Dias, Hurt, tô me esguelando aqui, vamos lá, Marina Lima com Hurt, Batidão Bonito, Rodrigo Maranhão, Nó, com a querida amiga, que semana que vem tá aqui junto conosco para falar do projeto Só Brother Bang, Tatiana Dauster. Aí foi Juvenil Silva com Una, com Você na Minha Boca. Um abraço, brother. Aí Carioca com Joy Kini, Jaco e Bianca Chami. Pra cima deles, Passarinho ou Semente Brilhante com Cordel do Fogo Encantado. Passarada, Cabroeira, e no fundo estamos ouvindo Mandacaru, Roberto Menescal. Essa base do Marcelinho da Lua, querido brother. Abraço, saudades. Saudades do Estúdio RJ. Bossa Cuca Nova. Toda quinta, a Muqueca de Siri tá aqui na Rádio Campeche, das 8 às 9 da noite. Tocando música boa, procurando promover artistas independentes. Também conteúdo local, quem tiver conteúdo local, nos interessa e muito. E no que precisar lidar com som, esse canal faz tudo sobre som. Troca uma figurinha conosco nas redes sociais, arroba Muqueca Siri. Muqueca com U e Q. Vou fechar o programa com Bebel Gilberto e Carlinhos Brown. Chica, chica, boom, chique. Tenham todos uma excelente Páscoa, um feriado de reclusão, por favor. Meu coração faz tica de cabunti, com emoção tica de cabunti. O meu ganzá faz tica de cabunti, tica, tica. Uma canção tica de cabunti. Fazendo tica de capunte. E vem a saudade da Bahia, onde a gente tem canjere também numa batucada. Says the tick tick boom tick, but he meant tick tick tick tick boom tick. É brasileiro tick tick boom tick, com pandeiro fazendo tick tick boom tick. Meu coração faz tick tick boom tick, com emoção faz tick tick boom tick. E vem a saudade. Canjere também numa batucada. É brasileiro tic tic bum bum bum tic tic tic, com pandeiro fazendo tic tic bunti. E o meu ganzá faz tic tic bunti, pra eu cantar o tic-tic-a-bum-tic. coração do tic-tic-tapum, tic-tic. Música de sirene.